andrecedesmoral.com.br. É diferente! É pra tocar no paredão, é de pra lá e de pra cá. Sempre dançando, bebê. Galera que vai vir no comando. É um lance que chega em brasa e dá choque no teu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então maga se prepara, na raba toma tapão. É um lance que chega em brasa e dá choque no teu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então maga se prepara, na raba toma tapão. Ou bota na pressão, ou bota na pressão, ou chama na pressão, é pra tocar no paredão. Vou bota na pressão, vou bota na pressão. Vai, vai, vai. Então vai loura safada, bota a rola pra tremer. Quero ver tu balançando quando o grande bater. É de velhinho. Aumenta o som, botinho do paredão. Paredão, moça, flor. Mande o moto. Slow de cereza, back, CD, back, back. É um lance que chega em brasa e dá choque no teu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então maga se prepara, na raba toma tapa. É um lance que chega em brasa, dá choque no teu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então maga se prepara, na raba toma tapa. Vou bota na pressão, vou bota na pressão. Vou chamar na pressão, é pra tocar no paredão. Vou bota na pressão, vou bota na pressão. Liga teu paredão agora, vai, vai, vai, vai. E aí, então vai loura safada, bota a raba pra tremer. Quero ver tu balançando quando o grave bater. Ó o Luciano e o bebê, aí, velho. Série que não, viu? O nome dele é Wendel das Linhas. Respeita a empresa, bebê. André Cedes, o Moral de Ibicoara.